Santa favela chorou, oh, oh, oh. Favela chorou. Talvez de lágrimas, meu Deus, por favor, falta amor, oh, oh. Falta amor. Hoje eu sei porque Santa favela chorou. A vida me proporcionou um mundo escuro, ódio e rancor. Eu tava pronto pra guerra, mas um corpo esticado na terra. Desilusão, frustração, já foi embora uma pá de meu bom. Eu sei bem quem lutou, nos honrou, deu suor. Pois pra você não desejo o pior. Hoje eu sei porque tanta favela chorou. Retire as pedras pra gente seguir. A paz é tudo que queremos aqui. Por favor, ore por nós. Os dias passam, vivemos nas ruas do ferro. Sem mosca, cadeia, nenel. Pelo zen, pela paz vou lutar. Eu tô no sol, tô na chuva, não sei quando parar. Pelo zen, pela paz vou lutar. Hoje eu sei porque tanta favela chorou, oh, oh. Favela chorou. Talvez de lágrimas, meu Deus, por favor, falta amor, oh, oh. Falta amor. Hoje eu sei porque tanta favela chorou. Falta amor. Falta amor.